sol apeia a tarde e a lua cheia. Nas sombras estiradas faz rodeio pra tantos que ao mormaço se esconderam. E a noite na canhada vem pastar o vento que me chega traz o aroma daquele guabiju que floresceu. E assim junto à canhada e meus amores, minha alma adoça. Descanso meu olhar linda canhada na copa do mais alto Darumã. Mirada junto ao passo onde cruzo pra várzea que se estende além de ti. Por isso volto aqui, linda canhada, com a noite que repensa num cantar, que ao largo estreleiro sai da alma, pra manso te encantar na imensidão. Copa do mais alto Darumã, mirada junto ao passo onde cruzo, pra várzea que se estende além de ti. Por isso volto aqui, linda canhada, com a noite que repicha num cantar, que ao largo estreleiro sai da alma, pra manso te encantar na imensidão. Que ao largo estreleiro sai da alma, pra manso te encantar na imensidão.